Secção número 55 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. O Brasil. De Sebastião da Rocha Pita. Bahia, 1660 a 1738. Sebastião da Rocha Pita, patriota e amante do seu país, era formado em cânones pela Universidade de Coimbra e, tendo-se dedicado ao estudo de muitas línguas estrangeiras, passou a sua vida honesta e laboriosa entre os seus trabalhos agrícolas, a que se dedicava com amor, e o cultivo das letras, a que dava os seus cuidados durante as horas que lhe sobejavam. A sua História da América Portuguesa, escrita em linguagem empolada e em estilo gongórico e publicada em 1730, é baseada em documentos encontrados depois de laboriosas pesquisas nos arquivos de Lisboa. Tem, além do dom patriótico que se nota da primeira à última página, esse grande e incontestável merecimento. O Brasil. Do novo mundo, tantos séculos escondido e de tantos sábios caluniado, onde não chegaram Anon com as suas navegações, Hércules Lebico com as suas colunas, nem Hércules Tebano com as suas empresas, é a melhor porção o Brasil, vastíssima região, felicíssimo terreno, em cuja superfície tudo são frutos, em cujo centro tudo são tesouros, em cujas montanhas e costas tudo são aromas, tributando os seus campos o mais útil alimento, as suas minas o mais fino ouro, os seus troncos o mais suave bálsamo e os seus mares o âmbar mais seleto. Admirável país, a todas as luzes rico, onde prodigamente profusa, a natureza se desentranha nas férteis produções que em opulência da monarquia e benefício do mundo apura a arte, brotando as suas canas exprimido néctar e dando as suas frutas sazonadas ambrósia, de que foram mentida sombra o licor e a vianda que aos seus falsos deuses atribuía a culta gentilidade. Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela a aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem os raios mais dourados, nem os reflexos noturnos mais brilhantes. As estrelas são as mais benignas e se mostram sempre alegres. Os horizontes, ou nasce o sol ou se sepulte, estão sempre claros, as águas ou se tomem nas fontes pelos campos ou dentro das povoações nos aquedutos, são as mais puras. É, enfim, o Brasil de real paraíso descoberto, onde têm nascimento e curso os maiores rios. Domina salutífero clima, influem benignos astros e respiram auras suavíssimas, o que fazem fértil e povoado de inumeráveis habitadores, posto que, por ficar debaixo da torre da zona, o desacreditassem e dessem por inabitável Aristóteles, Cícero e Plínio, e com gentios os padres da Igreja São Agostinho e Beda, que a terem experiência deste feliz orbe, seria famoso o assunto das suas elevadas penas, onde a minha receita voar, posto que o amor da pátria me dê as asas e a sua grandeza me dilata a esfera. Jaz o opulento império do Brasil no hemisfério antártico, debaixo da zona tórrida, correndo do meio dela, em que começa, para a parte austral ao trópico de Capricórnio, de onde entra na zona temperada meridional grandíssimo espaço, e de forma triangular principia pela banda do norte no imenso rio das Amazonas e termina pela de sul, no dilatadíssimo rio da Prata, para o levante o banham as águas do Oceano Atlântico, para o ocidente lhe ficam os reinos do Congo e da Angola, e tem por antípodas os habitadores da áurea Xerzoneso, onde está o reino de Malaca. Na sua longitude grandíssima, contam os cosmógrafos 1050 léguas de costa, a mais formosa que cursam os navegadores, pois em toda ela e em qualquer tempo estão as suas elevadas montanhas e altos arvoredos cobertos e vestidos de roupas e tapeçarias verdes, por onde correm inumeráveis caudalosos rios, que em copiosas e diáfanas correntes precipitam cristais nas suas ribeiras, ou levam tributo aos seus mares. em que há grandes enseadas, muitos e continuados portos, capacíssimos dos maiores baixeis e das mais numerosas armadas. A sua latitude pelo interior da terra é larguíssima, mais de 400 léguas se acham já cultivadas com as nossas povoações, sendo muitas as que estão por descobrir. Este famoso continente é tão digno das suspensões humanas, pelas distâncias que compreende e pelas riquezas que contém, como pelas perspectivas que mostra, porque até em algumas partes, em que por áspero parece impenetrável, aquela mesma rudeza que o representa horrível o faz admirável. A formosa variedade de suas formas, na desacertada proporção dos montes, na conforme desunião das praias, compõem uma tão igual harmonia de objetos que não sabem os olhos onde melhor possam empregar a vista. Com inventos notáveis, saiu a natureza na composição do Brasil. Já em altas e continuadas serranias, já em sucessivos dilatados vales. As maiores proporções fez dele fertilíssimas, algumas inúteis. Umas, de arvoredos nuas, expôs às luzes do sol. Outras, cobertas de espessas matas, ocultou aos seus raios. Umas criou com disposições, em que as influências dos astros acham qualidades proporcionadas à composição dos mistos. Outras deixou menos capazes de benefícios das estrelas. Formou dilatadíssimos campos, uns partidos brandamente por arroios pequenos, outros utilmente tiranizados por caudalosos rios. Fez portentosas lagoas, umas doces e outras salgadas, navegáveis a embarcações e abundantes de peixes, estupendas grutas, ásperos domicílios de feras, densos bosques, confusas congregações de caças, sendo também deste género abundantíssimo esse terreno, no qual a natureza por várias partes depositou os seus maiores tesouros de finos metais e pedras preciosas, e deixou em todo ele o retrato mais vivo e o mais constante testemunho daquela estupenda e agradável variedade que o faz mais bela. História da América Portuguesa. Fim da secção número 55. Gravado por Sandra Luna.